no castelo de Bela Bartok. Programa de Mónica Bazinha. Notável musicólogo, compositor e pianista, figura proeminente do nacionalismo musical. Nasceu em 1881 em Nachitsem Tmiklos, incorporada na Roménia em 1920, na Transilvânia Húngara. O seu pai, também chamado Bela, era diretor de uma escola agrícola, tocava violoncelo numa orquestra de amadores. A sua mãe, Paula Voy, de origem germânica, tocava piano. Bela Bartok teve uma infância feliz e tranquila, envolvido num ambiente musical. Em 1888, ocorreu uma mudança brusca devido à morte repentina do progenitor. Esse acontecimento e as contínuas mudanças de residência acabaram por moldar o caráter tenso e profundo, introvertido e sensível do jovem Bartok. Depois de residir 2 anos em Nagy Várad, atualmente Oradea Mare, na Roménia, onde teve lições de piano com o professor Ferenc Kers. Nos finais de 1893, Bartok instalou-se em Polzsony, atual Bratislava, com a sua mãe e a pequena Elsa. Nesta cidade onde a cultura e as artes tiveram algum dinamismo, Bartok deu o seu primeiro recital público aos 11 anos. Entre as peças que tocou, estava a sua primeira composição, escrita 2 anos antes, titulada O Curso do Danúbio. pouco tempo depois, recebeu lições de piano e harmonia com László Ergel. A sua formação musical progrediu de tal modo que surgiu a necessidade de ter acesso a estudos mais elevados. Foi tentada ir para Viena, mas o seu nacionalismo e amizade com Ernő von Dohnányi levou-o a inscrever-se no Conservatório de Budapeste em 1899. Nesse ano e no seguinte, adquiriu uma considerável experiência nos palcos e nos fossos de orquestra como hábil instrumentista. Avançou a sua aprendizagem no piano com István Thomann, um antigo aluno de Franz Liszt, e composição com Jánó Koestler. Em 1901, ganhou o prémio Liszt de piano, começando depois a dar lições como professor de piano e de teoria musical. Em 1903, compôs a primeira grande obra orquestral, o poema sinfónico nacionalista Kossuth, que homenageou László Kossuth, herói da Revolução Húngara de 1848. Mudou-se depois para Berlim, onde deu alguns concertos e conheceu o compositor Ferruccio Busoni. Interpretou também a parte solista do concerto número 2 de Beethoven no Concertverein de Viena. Em 1904, apresentou Kossuth em Viena e Manchester e compôs um quinteto com piano, a Rapsódia Opus 1 e o Scherzo Burlesque para piano e orquestra Opus 2. Visitando uma estância de férias no verão do ano seguinte, Bartók ouviu uma rapariga que tomava conta de crianças chamada Lidia Doza, natural de Kibed, na Transilvânia, a cantar canções populares às crianças que estavam a seu cuidado. Esta foi a faísca que ateou o seu interesse pela música popular ao longo da vida. Entrou em contacto com a música rural húngara, descobrindo aquela que para ele seria a verdadeira música nacional e a inspiração constante na sua obra. Béla Bartók dominou, com Zoltán Kodály, o panorama musical da primeira metade do século XX, no duplo plano da composição e da musicologia comparada. Em 1905, efetuou, com grandes dificuldades, uma série de investigações entre os camponeses. As canções populares húngaras, para voz e piano, começaram a ser transcritas em 1905, fruto das suas recolhas entre os camponeses. Parte deste trabalho de investigação e compilação foi realizado com Zoltán Kodály e juntos publicaram, em 1906, uma coleção de 20 canções populares húngaras para voz e piano em duas partes. As três canções populares húngaras do distrito de Ksik para piano solo datam de 1907. Em 1913 apresentaram o plano de uma nova coleção universal de canções populares na sociedade Kisfaludi. A falta de apoio financeiro e a Primeira Guerra Mundial tornaram este projeto irrealizável. conjunto de canções compostas com Kodály teve um acolhimento favorável entre uma minoria de músicos que compreenderam o seu significado. Bartók, em 1907, lecionou piano na Academia de Budapeste e conheceu uma estudante de piano, Marta Ziegler, que na altura tinha apenas 14 anos e com quem se casou em 1909. Nesta época, tornou-se especialmente importante pela sua mudança de orientação musical resultante da descoberta da música de Claude Debussy. No mesmo ano, de 1909, completou o Quarteto de Cordas número 1, Opus 7, o primeiro de 6. A obra foi estreada em 1910 em Budapeste. Nesse mesmo ano, nasceu o primeiro filho, Béla Bartók III. Bartók rompeu com a primeira mulher e casou-se com Dita Pastori, em 1923. Um ano depois, nasceu o seu segundo filho, Peter. Ela era uma estudante de piano com 19 anos. Nos anos seguintes, escreveu numerosas composições para piano, para orquestra, como a Suíte de Dança de 1923, quartetos de câmara, peças para dois instrumentos, para voz e instrumentos, para coro e orquestra, como a Cantata Profana, para instrumento solista e orquestra, como o Concerto para Piano número 1, datado de 1926. Em 1925, gravou uma obra sua, o Quarteto número 2, interpretado pelo Amar Quartet, tendo Paul Hindemith na violeta. Em 1930, publicou a última grande coleção de canções húngaras e, em 1931, terminou o Concerto para Piano número 2. Durante uma digressão, Bartók conhece o jovem maestro Paul Sacher, o qual lhe encomendou, entre outras peças, música para cordas, Percussão e Celesta, de 1936, e Sonata para dois pianos e percussão, de 1937. Thank you. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, Bartók pensou fugir da Hungria. Opunha-se fortemente ao regime nazi e à cumplicidade da Hungria com a Alemanha. Depois de os nazis chegarem ao poder, no início de 1930, Bartók recusou-se a dar concertos na Alemanha e quebrou a ligação com o seu editor nesse país. As suas opiniões políticas antifascistas causaram-lhe problemas com o regime húngaro, que apoiava a Alemanha. Depois de relutantemente emigrar para os Estados Unidos da América, em 1940, com a sua esposa Dita, a eles se juntou o seu filho Peter Bartók, em 1942, alistando-se na Marinha, tendo feito o seu serviço militar no Pacífico durante o resto da guerra. O casal começou por se estabelecer em Nova York e, mais tarde, na Flórida, onde Bartók se tornou engenheiro de som e de gravação. O seu filho mais velho, Béla Bartók III, manteve-se na Hungria, sobrevivendo à guerra e trabalhando como funcionário dos caminhos de ferro até se aposentar no início de 1980. Thank you. Durante os seus primeiros anos na América, Bartók teve dificuldades económicas que foram mitigadas por receitas de direitos de autor, pela publicação de partituras e gravações, ensino e interpretações. A sua mulher deu também concertos e recitais. Teve uma bolsa da Columbia University para investigações na área da música tradicional da Sérvia e Croácia, a partir dos acervos existentes na biblioteca desta universidade. Apesar das finanças serem precárias, Bartók não morreu na pobreza, pois teve amigos e apoiantes suficientes para garantir que havia dinheiro suficiente e trabalho disponível para ele viver. Bartók era um homem orgulhoso e não aceitava facilmente caridade. Apesar de ser pouco dinheiro, muitas vezes recusou o dinheiro que seus amigos generosamente lhe ofereciam. Embora não fosse membro da American Society of Composers, Authors and Publishers, esta instituição pagou a assistência médica que Bartók precisou durante os seus últimos 2 anos. Bartók, relutantemente, aceitou este apoio. Thank you. Thank you. Os primeiros sintomas dos seus problemas de saúde começaram no final de 1940, quando o seu ombro direito começou a mostrar sinais de rigidez. Em 1942, os sintomas aumentaram, começando a ter períodos de febre, mas nenhuma doença subjacente lhe foi diagnosticada, apesar dos exames médicos. Finalmente, em 1944, foi-lhe diagnosticada uma leucemia. Por esta altura, pouco pôde ser feito para vencer a doença, acabando por morrer com 64 anos no hospital a 26 de setembro de 1945. Neste período terminal, concebeu a magnífica sonata para violino solo, encomendada por Yehudi Menuhin, reviu o concerto para a orquestra e elaborou o concerto para piano número 3. O último projeto de Bartók, nunca iniciado, implicava o estudo da música dos nativos americanos. Bartók foi um homem íntegro, amigo dos camponeses e das suas tradições menosprezadas e um artista completíssimo. Um dos grandes poentes da música do século XX. O seu amigo e companheiro Zoltán Kodály admitiu que a genuína canção folclórica húngara só pode ser encontrada na sua fonte original, na tradição oral dos povos. Entre 1884 até 1891, viveu com os pais na cidade de Galanta, hoje na Eslováquia, onde se familiarizou com a música folclórica da região. Posteriormente compôs em 1933 as Danças de Galanta, para a orquestra. Uma seleção de suas primeiras descobertas foi publicada no periódico académico Etnografia, em 1905. Defendeu em 1906 a sua tese de doutoramento intitulada A Estrutura Estrófica das Canções Populares Húngaras. Thank you. Béla Bartók manifestou também, como dissemos, interesse em recolher música popular. Ambos partilharam as tarefas. Kodály recolheu principalmente canções na parte norte do território húngaro, mas também, depois de 1910, da Transilvânia e, em 1914, visitou aldeias húngaras na Bukovina. Durante o trabalho, ambos reconheceram a importância da investigação comparativa das tradições populares em conexão com a música folclórica dos povos vizinhos. Este reconhecimento das diferenças foi importante para estabelecer características comuns entre as músicas húngaras e as dos povos relacionados. Os dois compositores publicaram em 1906 uma pequena coleção de arranjos folclóricos com acompanhamento de piano para popularizar as músicas camponesas entre as pessoas musicalmente mais educadas. Publicaram estudos menores e seleções de músicas, mas o plano para uma coleção académica real só poderia ser formada na década de 1910, quando sentiram que o material era suficientemente significativo para um empreendimento deste tipo. Por essa razão, um bom sistema de classificação musical teve de ser trabalhado. Um exemplo útil foi encontrado nas ideias do etnomusicólogo finlandês Ilmari Kron. Em 1920, de acordo com o Tratado de Trianon, a Hungria perdeu regiões que tinham sido muito ricas em tradições populares. Isto inspirou Bartók e Kodály a publicar uma seleção de 150 canções da Transilvânia com uma introdução de Kodály em 1923. Kodály não desistiu do trabalho de campo. Ele continuou a enriquecer a sua coleção até 1950. Béla Bartók, em 1934, começou a trabalhar oficialmente na Academia de Ciências da Hungria. Revendo as transcrições folclóricas e a sistematização da coleção. Kodály empreendeu a busca de materiais históricos e manuscritos em arquivos e bibliotecas. Em geral, Bartók estendeu seu interesse geográfico e cultural para a música folclórica de outras nações, enquanto Kodály queria dar uma perspectiva histórica para as raízes da música folclórica húngara. O seu estudo fundamental sobre música popular húngara foi publicado em língua inglesa em 1960. Nesse livro, ele apresentou uma ampla visão do tema com base em material recolhido por ele próprio e outros colegas de trabalho e colocou a música folclórica húngara em contextos históricos e internacionais. Após a imigração de Bartók em 1940, Kodály continuou o trabalho na Academia de Ciências. Ele continuou o trabalho para preparar a edição do Corpus Musicae Popularis Hungarica. Este programa teve locução de Alexandra Correia e João Soares Santos. Realização de Mónica Bajinha.